Boa tarde a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nosso tema da tarde, a morte e o seu problema. É inspirada numa mensagem, numa dissertação do Espírito Joana de Ângeles, do livro O Homem Integral, em que aborda o tema mais desafiador para nós todos, a questão da morte. Quando eu falo todos nós da humanidade, esse é o tema que podemos dizer central da vida humana. Porque tudo que o homem passa a fazer a partir do momento que ele tem consciência da sua existência, a partir do momento que ele tem consciência de que ele ama outras pessoas, ele passa a se preocupar durante toda a vida com a questão do fim da vida. E é por isso que a morte se revela como um grande problema. Para muitos, ela é um motivo de sofrimento muito grande. E realmente, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós lamentamos profundamente, aquilo nos causa uma dor muito grande. Mas para cada pessoa, essa dor vai ser administrada de uma maneira diferente. Existem pessoas que entram em desespero. Existem pessoas que sofrem de uma maneira tão profunda a perda de um ente querido, que elas acabam adoecendo. E existem casos de pessoas que, por se entregarem tanto a esse sofrimento, acabam entrando num processo que as leva à morte. Isso quando não buscam voluntariamente a morte como uma forma de encontrar esse ente querido. É aí que nós percebemos o quanto ela gera de sofrimento e dor. E nós podemos pensar, então, que a morte é o maior desafio para a humanidade. E é isso que nós vimos nesses séculos todos de evolução humana no planeta, lutando contra a morte, lutando contra o nosso fim, que todos nós sabemos que é inevitável, que todos nós sabemos que é certo, e que nos traz realmente um medo muito grande. E é natural sentir esse medo, principalmente quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem bases para entender que fenômeno é esse. Tem pessoas que às vezes até se ressentem de dizer eu temo a morte. E muitos dizem, eu não temo a morte, mas lá no íntimo temem sim o final da vida e a incerteza toda que traz. Nós podemos dizer que esse medo começou a desaparecer para a humanidade com o advento do Espiritismo. Com o início das manifestações espirituais que passaram a ser estudadas de maneira sistemática, e que ficou demonstrado que ao homem sobrevive alguma coisa que é ele próprio depois dessa vida. Que o que perece realmente, que o que morre é o corpo físico. Mas a emoção, o sentimento, a personalidade, aquilo que caracteriza a pessoa, permanece existente. Existem pessoas que admitem isso como uma boa hipótese, mas não estão, às vezes, suficientemente convencidas de que realmente é assim. Existem pessoas que iniciam seus estudos na doutrina espírita e, às vezes, até aceitam bem esse princípio, mas, às vezes, advém aquela dúvida, bate aquele temor lá no íntimo. Será que as coisas são assim realmente? Será que realmente é dessa forma tão maravilhosa que nos apresentam? De que nós poderemos um dia abraçar as pessoas que nós amamos. E é muito difícil a gente conseguir tirar essa dúvida de dentro de alguém, porque nós só adquirimos certeza absoluta dessas verdades se nós nos apropriarmos delas. Se nós nos debruçarmos ali com um esforço muito grande no estudo, buscando uma vivência muito profunda desses princípios, é aí que nós conseguimos arrancar de nós essa dúvida. É à medida que nós nos instruirmos mais sobre a vida espiritual, é que isso vai desaparecer do nosso mundo íntimo e que nós não teremos mais dúvidas. Por isso que aquele que ainda se sente, às vezes, hesitante, bom, que bom se tudo fosse assim, mas eu tenho lá no íntimo as minhas dúvidas, se quiser superar essa fase de dúvida e abandonar esse sofrimento, deve estudar mais essa doutrina, deve conhecer mais as condições da vida humana e da sua evolução. Porque é só aí que a gente vai se libertar, em definitivo, dessas dúvidas, desses temores, desses verdadeiros fantasmas que nos atormentam a casa mental. E essa grande dúvida sobre a existência da vida após a morte é que tem sido, né, um grande sofrimento para a humanidade em todos esses séculos. É curioso que nós tivemos na história aqui da humanidade, nós tivemos alguém que nos demonstrou de uma maneira indiscutível a existência do homem após a morte, que foi Jesus. Jesus demonstrou com a sua volta ao túmulo, não a ressurreição da carne, como muitos, iludidos pelo materialismo forte que eles estavam submetidos à época, precisaram admitir que era o corpo mesmo de Jesus que voltava à vida. Não conseguiu entender que o que aparecia para eles, aquele ser incrível que eles conheceram em vida, era na realidade um ser espiritual. E daí que surgiu tantas interpretações nesses 2000 anos de cristianismo, em que o homem, muito mais materialista do que espiritualizado, ele não conseguia admitir a existência humana, que ela fosse apenas em espírito. O homem, para continuar existindo após a morte, precisava ter o seu corpo ressuscitado. Porque o condicionamento psicológico tão profundo, tão arraigado, levou as gerações futuras a conceberem essa ideia de que Jesus que aparece após a morte não era o espírito mostrando a realidade imaterial do homem, e sim um corpo ressuscitado. Isso foi um triunfo do materialismo sobre a espiritualidade nesses 2000 anos de cristianismo, em que se precisou materializar a volta após a morte, porque era difícil entender a possibilidade de uma existência fora da matéria. Porque o homem, muito apegado aos sentidos, à sua percepção sensorial, ele só conseguia admitir que era real algo que tivesse características materiais. E isso, então, é que marcou esses séculos de tantas incertezas, porque onde mais encontrar demonstrações? Onde mais encontrar a comprovação de que nós continuamos existindo após a morte? Os fenômenos espirituais aconteceram nesses séculos posteriores a Jesus. Aqueles que conseguiram se apropriar desses conhecimentos, eles muitas vezes, por questões de medo, por questões de temor de uma represária que instituições ali, religiões já instituídas, poderiam exercer, não tinham como relatar suas experiências. Foi no século XIX, na França, que já tinham conseguido a liberdade de pensamento, é que consegue vir para a humanidade de forma inquestionável, numa maneira assim, de demonstrar de maneira assim, indiscutível, a realidade da vida espiritual. E o homem, ele sofre até hoje por não ter se apropriado desses conhecimentos sobre a nossa realidade espiritual. A humanidade ainda padece por isso. Porque podem ter certeza, tudo isso que nós hoje presenciamos no mundo, em que há tanta dor, tanto sofrimento, onde há tantas pessoas sendo causa de sofrimento para o outro, é por falta de compreender profundamente que a nossa vida, a nossa realidade, não é a vida material apenas. Ela é uma parte muito pequena daquilo que nós somos na verdade. Com certeza, se essas ideias fossem mais difundidas, mas não apenas como mais uma religião, mas fosse algo mais profundo, que a pessoa moldasse a sua existência a esses princípios de vida espiritual, nós teríamos um mundo diferente. É por isso que nós temos que trabalhar muito para que as ideias espíritas triunfem, para que elas possam ser divulgadas, para que elas atinjam mais pessoas, porque aí nós estaremos contribuindo para vencer definitivamente a morte. Tiraremos mais pessoas desse mundo ilusório de que a existência humana termina no túmulo. Mas a morte, ela foi importante na evolução do homem. A morte foi uma forma de impulsionar o homem primitivo à busca da sua espiritualização. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos relata, no capítulo 10, de que o homem, quando ele passou a desenvolver, o homem primitivo, passou a desenvolver afeto por aqueles que faziam parte do seu núcleo familiar e passou a lamentar a perda deles, a sentir a ausência deles, isso foi o grande início da religiosidade humana e que mais tarde o levaria a cultivar a espiritualidade superior. Então a morte, ela para nós, ela é um instrumento também de aprendizado e de crescimento. O término da vida material representa para o homem a sinalização de que um ciclo terminou para ele. Não da sua existência, mas de algumas experiências que ele tinha. Então essa morte, que para nós parece algo tão temeroso, à medida que nós vamos compreendendo o papel que ela tem de renovação da vida e de incentivar a alma humana ao crescimento, ela vai perdendo essa aparência de ser algo tão tenebroso. Ela vai perdendo essa aparência de ser algo que nos ameaça a existência para marcar, para passar a simbolizar o quê? Uma etapa, um momento ali de transição da nossa existência. E nós que vamos cultivando e vamos buscando compreender a vida espiritual, nós temos que pensar dessa forma. A morte, ela não é fim, ela é recomeço. Ela é o recomeço da existência humana numa nova dimensão, num novo estágio. Não mais revestido de um corpo físico, não mais interagindo aqui no mundo materialmente, mas espiritualmente. E é isso que nós devemos sempre pensar quando analisamos a questão da morte. Nós temos que tirar dela essa aura de pesar, essa aura de sofrimento muito grande. Nós temos que tirar dela todo esse peso que séculos de má educação religiosa nos levou a ter. Porque durante muitos séculos nos foi ensinado assim: a morte é o ponto final, a partir dali você já não pode mais fazer mais nada por você. A sua história acaba ali, por quê? Porque tudo que você fizer até o último instante da sua vida vai determinar o seu destino. Nos foi ensinado que nós seríamos destruídos e sofreríamos muito se não seguíssemos certos ensinamentos. Nos foi ensinado que, com o medo, nós tínhamos que nos esforçar muito para salvar a nossa alma. Durante tantos séculos ouvimos isso, que a morte se tornou um objeto de muito medo para o homem, por isso. Que ele teria, na morte, finalizado as suas possibilidades de crescimento e evolução. E por isso que muitas pessoas até hoje temem a morte, até sem saber por quê, porque ainda conservam lá na sua memória mais profunda esses ensinamentos recebidos. Essa forma que nós aprendemos de temer a morte e não de entendê-la como uma nova fase. E era natural na época, porque as pessoas muitas vezes comprometidas com tantos princípios, com tantas ideias falsas, não conseguiram compreender ou conceber algo diferente. E por isso criaram essa ideia do medo. E veio então, a doutrina espírita nos ensinou que nós temos sim sofrimento depois da morte, mas nós também temos felicidade depois da morte. Nós também encontramos, mesmo que tenhamos tido uma vida toda errada, uma vida toda em desarmonia, nós ainda temos possibilidade de salvação após a morte. Nós ainda podemos refazer a nossa história, mesmo depois de mortos. E é isso que hoje nós temos aprendido com a doutrina espírita. Que mesmo que desencarnemos hoje, a nossa evolução não terá encerrado aqui. O nosso destino não está fechado nesse conjunto de experiências que nós tivemos nessa vida. Por isso que nenhum de nós deve aguardar a morte como um momento de recomeçar a sua existência, ou um momento de se tornar bom, por exemplo. Nós teremos a qualquer momento essa oportunidade, depois dessa vida também. Então por que não começar desde já? Por que não desde já realmente morrermos para aquilo que nós já fomos até hoje, deixarmos de ser aquilo que nós já fomos até hoje e iniciar uma nova vida? Nós vimos na mensagem inicial que foi lida de André Luiz que temos que fazer isso gradualmente. E realmente é dessa forma. Mas essa resolução de iniciar, nós podemos tê-la desde já. Embora nós não vamos conseguir mudar completamente a nossa vida, mas se nós tivermos a intenção, o desejo, se nós quisermos e alimentarmos isso diariamente, de sermos uma pessoa mais pacífica, mais harmonizada, mais em sintonia com aquilo que existe de bom no mundo, nós podemos desde já conseguir. E é isso que tem que nos alimentar na nossa experiência diária. não esperarmos a morte para ser esse momento transformador. Porque todo aquele que desencarna com essa disposição encontra mais facilidades no mundo espiritual. Tem um desenrolar da sua existência após a morte muito mais tranquilo. O que a doutrina nos ensinou sobre a nossa passagem para o lado de lá é isso. De que aquilo que nós alimentamos o nosso coração hoje, aquilo que nós alimentamos a nossa mente, aquilo que nós vamos diariamente cultivando, é isso que nos acompanha do lado de lá. Então, se nós quisermos ter essa experiência da morte, que chegará no momento certo, nós não podemos pensar que vamos querer que ela chegue logo ou que ela se adie indefinidamente, mas aceitá-la com naturalidade. Se nós realmente tivermos essa disposição hoje de refazer aquilo que nós fizemos de errado, de realmente reconstruir a nossa forma de lidar com o mundo, de refazer o nosso eu, de modificar a nossa forma de agir, se a gente tiver essa disposição, essa nossa passagem será muito mais feliz. Teremos muito mais êxito do lado de lá nas nossas primeiras experiências. Por isso que a vida, ela é um preparo para a morte, sim. Por isso que viver nada mais é do que estar em condições de fazer essa passagem. Porque viemos para cá para aprender, para adquirir experiência, conhecimento, para adquirirmos novas atitudes. E se nós fizermos isso desde já, nós já estaremos dando um bom andamento para a nossa passagem. Por isso que as pessoas que são íntegras, as pessoas que são esforçadas, as pessoas que são honestas, as pessoas que são realmente propensas ao bem, não devem temer a morte. Não devem se assustar com a morte. Ela representará a soma daquilo que você fez durante a vida. Por isso que aquele que se conduz no bem e que busca isso como o ideal da sua vida, não deve temer a morte. Aí algumas pessoas às vezes dizem assim, ah, mas eu temo deixar os meus, realmente nos afastarmos dos nossos entes queridos, só de pensar na saudade já nos traz sofrimento. Mas veja, se nós somos um espírito dedicado, esforçado no bem, nós teremos méritos para vir visitar os nossos entes queridos. Assim como nós também temos méritos de visitar os nossos falecidos no mundo espiritual. É que graças a Deus nós não lembramos de maneira nítida desses encontros na pátria espiritual. Nós ficaríamos profundamente perturbados aqui e não daríamos continuidade à nossa vida. E há obstáculos na nossa organização material que impede essas lembranças plenas. Mas pode observar, nós sempre temos uma lembrança, às vezes assim, fraca, de um sonho, de um momento em que encontramos essas pessoas. Os materialistas vão dizer que isso é o nosso próprio cérebro criando essas memórias. Mas é curioso que a gente encontre os nossos entes queridos renovados, eles nos orientando sobre coisas que estão acontecendo agora, se eles morreram há tempos atrás, como eles sabiam das coisas agora, né? Aí vão dizer, ah, é o seu inconsciente que está criando uma forma de você se conduzir. Mas nós sabemos que, pelas comunicações que os espíritos deram através de mediunidade de médiuns confiáveis, que as visitas entre os mortos e os vivos acontecem permanentemente. E às vezes a força que vem para a gente viver após a perda de um ente querido é justamente desses encontros. É que a gente não lembra, mas essa disposição, esse ânimo para viver vem desses encontros que nos são permitidos para que a gente possa prosseguir e possa matar essa saudade que é tão dolorosa e tão profunda. Agora, se nós somos negligentes com os nossos afetos, se nós não cultivamos eles, às vezes nós não temos essa oportunidade desse reencontro. Porque nós só vamos realmente ter méritos para conseguir alguma coisa em nosso favor se a gente é merecedor daquilo, se a gente faz por merecer. Então, se eu quero ter essa possibilidade, essa consolação com os meus entes queridos, eu devo cuidar bem deles desde já. Eu tenho que cuidar bem do meu pai, da minha mãe, desde já. Eu tenho que cuidar bem da minha esposa, desde já. Eu tenho que ser amoroso e afetuoso desde já com as pessoas que compartilham a minha existência, porque é isso que me dá a segurança de, do lado de lá, pedir para um instrutor espiritual: eu gostaria de ver meus entes queridos. É isso que nos dá essa força moral para pedir alguma coisa. E a mesma coisa nós que estamos aqui, para termos o mérito de estar com eles depois da morte, reencontrá-los nesse momento em que nós nos desprendemos parcialmente do corpo, nós temos que fazer por merecer também. Já nesta existência, tratando-os bem, tratando-os amorosamente. É assim que nós vamos criando esse mérito, essa condição. Muitas pessoas buscaram nessa história toda em que o homem vem lidando com a morte desses séculos tão antigos, tão passados, tão distantes até os nossos dias, buscaram formas materiais de lidar com a morte. E até hoje a gente presencia isso. Pessoas ofertando coisas materiais, reproduzindo um comportamento que tem mais de 10 mil anos, às vezes. De oferecer algo material para dizer que está ali fazendo algo pelo morto. São pessoas que não entendem ainda o poder do pensamento. Não entendem ainda o quanto o nosso pensamento é capaz de atingir uma outra pessoa. Sabe aquelas coisas que as pessoas chamam de coincidência? Você ligar para uma pessoa falar que há muitos anos você não fala com ela e ela dizer assim: puxa, eu estava pensando em você hoje e você liga para mim? Isso não é coincidência. Isso é transmissão de pensamento. Isso existe aqui entre nós encarnados e existe entre nós e os desencarnados. Então, quando nós pensamos nos nossos entes queridos, não tenham dúvida, o nosso pensamento chega até eles. Principalmente quando isso vai carregado de emoção. Agora imagina aquela emoção cheia de desespero, cheia de sofrimento, cheia de revolta com a vida, chegando até eles. É como você ligar para alguém e começar a falar tantas coisas indevidas ao telefone que o outro quer desligar aquilo porque ele não suporta. É a mesma coisa os nossos entes queridos quando nós nos recordamos deles com esses sentimentos. De desespero, de inconformação com a vida, de cobranças por aquilo que eles não fizeram por nós. Quando a gente fica lamentando os erros deles, isso chega até eles com certeza. Nem sempre eles têm muita lucidez de que somos nós que estamos emitindo, mas aquilo é o pensamento perturbador que assalta a mente deles em algum momento e que os torna angustiados e sofridos na vida espiritual. Agora, quando a gente lembra com alegria, e a gente pode estar até tomado de emoção, pode estar até sentindo a saudade, mas a gente lembra com alegria daqueles momentos felizes que a gente conviveu e do quanto a gente ama essas pessoas, não tenham dúvida, é uma lembrança que chega até eles muito encorajadora. Às vezes a gente sente isso aqui na Terra, encarnados mesmo, a gente sente uma onda positiva, amorosa que nos envolve. É a lembrança amorosa de alguém para nós. A sensação que a gente sente é igual a que eles sentem lá. Vem aquela coisa que nos levanta, que nos ajuda, que nos dá força, que nos faz sentir bem. É isso que eles sentem quando a gente lembra deles, lembrando das coisas boas, dos momentos felizes, e ainda mais fortalecendo esse pensamento com a certeza, sim, um dia nos reencontraremos, um dia estaremos juntos. Quando isso vai junto nesse pensamento, nossa, a força que eles vão sentir é ainda maior. É por isso que quando a gente for relembrar os nossos familiares, vamos abandonar essas práticas que têm milhares de anos, que a gente pratica isso desde que a gente era homem brutal, primitivo, que a gente tinha que usar coisas materiais para expressar a nossa devoção a eles. Vamos usar essa força poderosa que só nós somos capazes de emitir, que é o pensamento. Vamos usar essa força poderosa que com certeza chegará até eles. Mas se a gente ainda se sente muito apegado a essas coisas materiais, e a gente não consegue se libertar delas, vamos pelo menos tentar sublimar isso, dar uma melhorada nisso. Se eu ainda preciso me devotar com uma flor como símbolo desse amor, vou tentar colocar ali só um sentimento de amor, sem desespero, sem revolta. E aí a gente vai tentando se libertar dessas coisas materiais. Porque realmente o que nos une aos entes queridos, é a lembrança que nasce aqui no pensamento. Nada material nosso pode beneficiá-los. Nada que nós oferecermos material para eles terá proveito para eles. Se eles virem buscar aquilo material, é porque eles estão numa situação muito lamentável. E há espíritos que muitas vezes precisam absorver fluidos de coisas materiais. São espíritos muito sofredores. Muito sofredores mesmo. Então nós teríamos que até abdicar dessas práticas para tentar libertá-los aqui dessa vida material. Joana de Ângeles, no livro, então, O Homem Integral, ela comenta que uma dessas causas profundas do temor da morte que nós temos é, na realidade, o grande medo que nós temos de viver. E nós transferimos para o fim da vida esse grande medo. E realmente nós temos medo, muitas vezes, da morte, é por ela não permitir que a gente continue sonhando, continue desejando coisas que a gente não consegue, muitas vezes, realizar aqui. A gente teme, na verdade, não é tanto morrer, mas é não ter mais oportunidades na vida. É de não poder mais conseguir aquilo que nós desejamos, que é a felicidade. E é isso que nós precisamos, então, passar a entender com o conhecimento espiritual. De que nós temos, sim, muitas oportunidades, mesmo depois da morte. Nós temos que exercitar isso mentalmente, lembrando dessa nossa condição de seres imortais, que não teremos fim, que sobreviveremos à morte. É assim que nós vamos vencendo diariamente esse temor e esse medo da morte. Existem pessoas que, em função desse medo, elas se entregam a tudo que é material. Elas vivenciam tão profundamente essa questão de aproveitar ao máximo da vida, e elas buscam anestesiar os seus sentidos. Elas buscam, muitas vezes, superestimular-se. É aí que o indivíduo acha que ele tem que aproveitar tudo, de maneira intensa, de maneira exagerada. E é aí que muitos se apegam ainda mais à matéria e vão sofrer ainda mais. Nós temos que aproveitar as coisas boas que a vida nos oferece, nós temos que viver a nossa condição humana, a nossa condição material, sabendo que essa é a nossa oportunidade agora, é o nosso estado presente de seres materiais, que podemos usufruir das coisas aqui do mundo material, que são lícitas. Mas não podemos pensar que a satisfação do ser está apenas aqui no mundo material. Não podemos pensar que só exercitando os nossos sentidos, só nos expondo a emoções constantes e cada vez mais intensas, é que dá sentido à nossa existência. Existem coisas muito mais profundas. Existem pessoas que adoram tantas questões materiais, estão tão profundamente apegadas às sensações materiais, que elas se expõem às vezes a situações de perigo, a situações de dor e sofrimento, só para experimentar aquela emoção, porque ela quer aproveitar ao máximo até as expressões que seriam de medo, de dor e de sofrimento que a condição humana pode ter. É por isso que tem pessoas que vão se entregar ao sadomasoquismo, a práticas que envolvem a autoflagelação, a tortura de si mesmo. É gente que tem estado mental muito perturbado, mas elas buscam uma emoção mais profunda ao se expor a essas situações. São pessoas que, na verdade, estão camuflando o seu grande temor, né? Seu grande medo da morte, de terminar a possibilidade de sentir, de viver. É por isso que elas buscam esse tipo de emoção. E esse medo da morte, ele tende a nos fragilizar muito. Essa nossa tendência de achar que a nossa vida, então, ela tem um término e a partir dali acabou tudo, ela tira muitos dos nossos potenciais. Ela gera em nós uma série de estados perturbadores. Pessoas que são confiantes, pessoas que são mais propensas a crer e saber da vida espiritual, elas têm uma tranquilidade maior para lidar com os seus problemas, as suas lutas. Elas resistem melhor às situações da vida. Pode observar, pessoas que têm fé, basta às vezes nem ser fé em vida espiritual, mas fé de superação de algum problema, porque acreditam que vão superá-lo, elas lidam mais facilmente com seus momentos de conflito. Então, da mesma forma, nós que vamos cultivando a fé, a crença na vida após a morte, e vamos nos apropriando e nos acerenando, nos tornando criaturas mais compreensivas de que isso é parte de um processo natural, nascer e chegar ao término dessa vida que nós chamamos de morte, quando vamos digerindo essa ideia e aceitando com naturalidade, nós passamos a enfrentar com naturalidade também todas as questões menores da vida. É isso que Joana de Ângelis nos recomenda então no seu livro. E nós devemos então nos libertar desse apego tão grande à matéria, de achar que a nossa vida se resume à vida corporal apenas, de achar que a nossa vida ela é apenas isso que nós sentimos pelo tato, pelo paladar, aquilo que nós percebemos pela visão e pela audição. Nossa vida é muito mais ampla do que isso. Nós somos seres que temos um potencial muito grande. Só que muitas vezes nós precisamos nos despojar de ideias velhas, de ideias arcaicas, de ideias que não nos contribuem com nada. Ideias que nos prendem cada vez mais e nos tornam criaturas às vezes mesquinhas, conflituosas, criaturas propensas sempre a confusões, a desentendimentos com outras pessoas. Nós precisamos passar a descobrir, e com certeza há uma forma segura de a gente descobrir isso, passar a descobrir qual é o sentido da nossa existência. Nós viemos para cá somente para comer, beber, se reproduzir, ganhar dinheiro, ter objetos, curtir a vida, matar o tempo, se divertir, rir. É essa é a condição humana? É isso que o ser humano está destinado? Ou um ser que tem um potencial mental tão grande, que tem a capacidade de sentir tão profundamente, não está destinado a algo muito maior? É essa colocação que nós devemos nos fazer diariamente. O que eu faço da minha existência hoje? Né? Como eu tenho aproveitado essa existência para desenvolver esses atributos que são tão humanos e tão próprios de nós? O sentimento e a inteligência. O que hoje eu estou fazendo para melhorar a forma como eu vejo o mundo? Esse questionamento ele deve estar permanentemente conosco. Pensar, a forma como eu tenho analisado a vida até hoje é a mais apropriada? A forma como eu tenho classificado as pessoas que me cercam, essa é boa, essa é má? Essa forma é a mais apropriada para a minha vida? A forma como eu tenho agido com as pessoas é a mais correta? Esse autoquestionamento que devemos fazer de uma maneira muito séria, muito profunda, em momentos de meditação, em momentos em que nós pedimos, através da orientação, que a espiritualidade nos mostre o nosso caminho, é uma forma de nos autoconhecermos, de descobrirmos o que nós somos realmente e o que estamos fazendo aqui. Trabalhar, ter um bom emprego que nos garanta as necessidades materiais, essa é a parte mais fácil da nossa profissão, da nossa missão terrena. Essa é a parte mais simples. Organizar uma casa, ter tudo limpo, ter tudo arrumado, essa é a parte que é a nossa obrigação mais imediata, mas não é a mais importante. A mais importante tem que estar centrado no nosso relacionamento com as pessoas. Por isso que essas coisas materiais, quando eu busco, não podem interferir no meu relacionamento. Eu não posso tornar a vida da minha família um inferno porque eu quero preservar aquela casa limpa e impecável. Contrapartida, eu não posso, a pretexto de ter o meu emprego, o meu trabalho, abandonar o meu relacionamento familiar. Porque quando a gente faz isso, a gente está se desviando do foco principal da vida. E a gente está vivendo apenas a dimensão material da vida, que é importante, que é necessária, que todo mundo precisa cuidar mesmo, né? Mas não é a parte mais importante da nossa existência. A maior realização que nós temos a fazer é entre nós. É entre nós aqui, agora, nesses instantes que nós estamos aqui. É entre nós quando nós estamos lá no nosso ambiente de trabalho. É no nosso ambiente familiar, quando nós estamos lá com as pessoas que nós formam a nossa família. É aonde estivermos, quando estamos um com o outro. Jesus disse numa ocasião para os discípulos assim: o reino dos céus está dentro de vós. Essa expressão tem dois sentidos. O sentido de que nós alcançamos o reino dos céus interiormente, pelo mundo interior que nós desenvolvemos de harmonia e de paz. mas também tem no sentido de grupo que nós fazemos parte. O reino dos céus está nessas interações que nós criamos entre nós. À medida que nos harmonizamos e buscamos a compreensão amorosa um dos outros, o entendimento fraterno entre as pessoas que participam das mesmas experiências, é aí que nós estamos edificando esse reino dos céus. É aí que nós encontramos condições para realizá-lo dentro de nós também. Por isso que nós temos que aproveitar a grande oportunidade da vida, não como uma oportunidade de vir aqui e experimentar e ter sensações, em desfrutar a vida, em conhecer os prazeres da vida material. O espírito reencarna e ele vem com um tempo determinado de vida, e alguns até temem a morte porque sabem que esse momento chegará um dia. Lá no íntimo a sua intuição traz essa compreensão. E de que nós temos uma missão a cumprir aqui. Às vezes a gente pensa que missão é algo grandioso, é criar uma grande instituição de caridade, é criar uma grande obra em algum sentido. Mas todos nós temos uma grande missão. Todos nós temos que fazer algo importante por nós e pelas pessoas que convivem com a gente. E fazer isso não depende de coisas materiais, simplesmente. Depende muito mais de boa vontade, de desejo, de harmonização entre nós, de vivermos pacificamente, harmoniosamente, e a gente abandonar esses mecanismos que a gente cria, de estar sempre acusando que o outro é contra a gente, que o outro está querendo nos tirar a nossa oportunidade, de que o outro é isso, que o outro é aquilo, o outro está errado, e assumindo-nos a responsabilidade que todos nós temos que fazer algo em favor de todos nós. É assim que nós vamos aprendendo a viver e a gente vai descobrindo que a vida ela é maravilhosa, mas que chega um momento que ela precisa se renovar, que a gente precisa se transferir para novas experiências. E uma vida bem vivida, uma vida harmonizada, uma vida onde o indivíduo ele alcança essa realização do espírito, que é essa busca de harmonia, de integração, de pacificação, essa vivência amorosa, é ela que nos traz a serenidade no momento da nossa partida. É ela que vai afastando da nossa vida esse temor da morte. Porque a gente vai sintonizando com tantas coisas benéficas, com tantas coisas que nos elevam, que nós vamos nos encontrando num estado de segurança tão grande que a gente já não precisa mais temer a morte. Porque a gente viveu muito bem, porque a gente conseguiu se harmonizar aqui no mundo, porque a gente cumpriu a nossa tarefa. E é isso que nos dá essa força, nos dá essa segurança, para que quando chegar a nossa vez, a gente possa passar para o outro lado com naturalidade, com tranquilidade. Eu fico pensando no Chico, que dá nome ao salão aqui, como foi a passagem dele para outra vida. Como foi harmoniosa e pacífica. E por quê? Ele cumpriu o papel que ele tinha a executar aqui na Terra. E ele chegou de maneira tranquila, harmônica, em paz. Se nós quisermos ter essa transição, devemos fazer isso já. Descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso papel aqui no mundo e executá-lo. Às vezes vai depender de sacrifícios da gente. A gente renunciar ao egoísmo, renunciar ao interesse próprio, as nossas opiniões, mas para viver harmoniosamente e atingir esse objetivo, vale a pena abrir mão de todas essas coisas. Então, se quisermos realmente ter essa passagem harmoniosa, pacífica, cabe somente a nós. Cabe a gente na nossa realização diária. E à medida que a gente vai se sintonizando, a gente vai se harmonizando, a gente vai encontrando uma força que vai nos dando a certeza de que a nossa vida não é só isso aqui. A vida das pessoas que nós amamos não é apenas isso aqui chamado mundo material. Está no além, continua. E com essa certeza que a gente vai deixar de ter medo da morte, vamos ter vencido a morte. Que Jesus possa nos ajudar nessas reflexões quando tivermos que fazê-las sobre a morte, exercitando isso através do nosso estudo. Por isso que é importante buscarmos sempre o estudo que a casa oferece. Isso é essencial para a nossa elevação, para a superação disso. E com certeza nós vamos aprendendo a lidar com essa questão. Tá? E a morte não terá mais esse temor. Então que Jesus nos ajude nos nossos estudos, nas nossas preces, nas nossas meditações, a vencermos esse grande temor da morte. Peçamos nas nossas orações que Deus nos ilumine, que Ele nos esclareça sobre essas questões. E nós vamos sentir o nosso coração muito reconfortado, aquela saudade torturante vai desaparecendo à medida que vamos nos esclarecendo espiritualmente. Obrigado a todos.